A patrulha já está vindo aí. Vão chegar a qualquer momento. E vocês dois, como irão voltar? A decolagem do avião pode tirar a atenção deles do caminhão. Jude, eles chegaram. Ande logo. Não vamos conseguir. Por que diz isso? Deve haver unidades seguridas por toda a parte. Até aqui tudo bem. Por enquanto, nenhuma patrulha gorila. Momento trágico, momento de fuga. Tudo deu errado. Meu plano foi falho. Contei com os outros e fui enganado. O dinheiro fala mais alto, mas não sei se essa foi a causa. A verdade é que preciso correr pra sair vivo dessa cilada. Eles querem minha cabeça, pois sabem que sou eu quem comanda. A revolução dos infelizes que dependem da minha gana. De vencer a qualquer custo, pois cansamos de viver de resto. Agora eu quero o topo do mundo, eu quero tudo, eu faço meu processo. Somos mestres na arte do disfarce. Se dá sabotagem, nenhum lugar que é seguro. Então pense bem na sua viagem. Do mesmo jeito que são perigosos, também temos nossas armas. Ninguém veio pra fazer aliança, o diálogo não faz parte. Apenas o ódio tem espaço quando se luta por um objetivo. Não somos seres pacíficos quando se trata de mais um povo. Ganhamos de todos, mesmo estando na mesma investida. Depois do último acontecimento, a atenção se tornou essencial pra minha vida. O que estão fazendo? Nós estamos indo a um enterro. Assim de quem? De um humanoide. Humanoide? Então por que toda essa pressa? A fera morreu de doença contagiosa e esta doença também é fatal para os simios. O quê? Doença perigosa? É o que estão esperando. Vão andando! Sim, senhor, obrigado. Fiel comigo. Preciso eliminar todos aqueles que não fazem parte da nossa raça. Vamos matar todos eles da forma mais cruel que a minha mente imagina. Eu só preciso da cabeça pra colocar aqui no meu altar. Servir de exemplo pra quem tenta fazer o mesmo. Eles vão pensar duas vezes, vão ficar morrendo de medo. A guerra aqui não é bonita, ela é podre e muito injusta. E eu não vou contribuir pra camuflar a verdade crua. Olhar ao nosso redor e ver se ninguém está vigiando. Pra que não sejamos culpados pelo maldito medo e sério. Quando não tenho plano, sinceramente nem preciso. Pra tirar alguém do mapa e não precisa muito tempo. A alma está demais, mas o corpo já não mais existe. Aqui vocês não vão fugir, pois o caminho será triste. Você mora, não temos mais o que fazer por aqui. Já estão mortos e degolados e não poderão prosseguir. Atrás deles! Atrás deles! E não deixe que as feras escapem! Não deixe que fujam! Rápido, isso em as velas! Nossa única chance é que cheguemos ao caminhão antes que atravessem o rio. Tomara que a gente consiga.